Outro dia eu escapei por pouco. Passei voado bem do lado dos pipocos. Graças a Deus que agora eu tô de alta. Bagulho pra 30 agora não falta. Linha agora não falta. Jean agora não falta. Mês que vem eu tô em Berlim, de lá eu vou pra Coreia. Em qualquer canto eu tô sempre de alça. 30 pra 1 vai tá sempre de alça. Encontrei na sua esquina que eu tô lá de alta. Baforando, torrando a flauta. Quando você quer o mundo na sua palma, vai acabar trocando sua alma por dinheiro e o dinheiro por sua alma. Não pode perder a calma. Fecha o vidro estilo sauna. Vete carburando brauma. Procurado em Fortal. Já me perguntaram se eu tava ciente que não era o brinco. Hoje o mesmo cara tá trancado em casa com medo da 30. Medo da 30. Quem hoje diz que eu sou o Gucci Man do Brasa? Nunca ouvi o ditado, Deus pra cobra não dá asa. 30 tá trampando tipo uma fábrica na Ásia. E eu mando andar com a minha jarra cheia de água. Fizeram lotado de praça, minha coque top é tua napa. Mudei o jeito de traçar o jogo, hoje eu dou rolê numa caranga fabricada na NASA. Eu só escuto tu e tá de alta. Tô ajeitando a bola e batendo a falta. Quem sabe um dia eu ganho uma mansão em Malta.